Senhora, sim, está correto, estou dando aqui esse pedido só, estou com a 2 da Avianca parquendo agora no 3, assim que eu mesmo confirmando no 4, e que eu mesmo finalizar, está autorizado, puxa. E a decolada 241 no controle do 19, decimal 8, bom voo. Decolada 741, parceiro no 6. Controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, tudo grato, bom. Boa tarde, está tudo bem. Pastora no meia, contato radar, se mantém ao nível 100 e vou direto à posição coral. Vou direto coral, salve para 100, pastora no meia. No 3, livre taxa para ingresso. Livre ingresso apaixonado e pronto no frete. decolar dá 1.7, vento 1.50 graus com 1.09. Pagou o seu segundo? Decolou na árvore. Oficial apagou o subindo para o 080 na saída ABO, check e transponder. Checado. Apagou o seu agora em contato com o radar, subindo para o 080. Mantenha o perfil ou está liberado a restrição? Está Confirma intenções. Thiago, o Fiosca autorizado correr do Axel no meu pés. Toque aí metido em Vera Cruz. Decola dando 7 com a direita, código 01 no meio, controle 19-8. Estacionamento, táxi, decolagem, chama a torre 1.8.95, aí chama 0.3. você aguarde um minuto, Manati, confirma. Decolador 53, controle 119, cima 8, bom voo. 1119, 3805. Controle Salvador, está 3805. Está 3805, contato Natal, 340 da EL. 340 da EL. Como é aproveitar para o destino e o que possível estimado para pouso? 281, está estimando pouso 1655. 1655, vou ir na proa 281, de addition. Bom. Estimado de pouso ou acertador? 1755. Acham para ingresso. Esse é pronto quanto? Autorizado Manati, controla sul. O código é o 5122 e o controle 1198, mantendo 1 no meu país, escrito Hotel Juliette Serra, o controle 19. Azul 416, boa tarde, via Mari, Detal 050. Via Mari, via 050. Aguarde Natal, 1 minuto 4. Hotel Juliette Serra, tem o POB e o pátio 4. 02 a bordo, tracionamento, táxi, decolagem, chame a tua. Eu no noite desse ano, 95, ajuste no 0 e no 3. Vamos e para a saída. Decola da 10 esquerda. 5133, o código 1198, controle. Chama pronto, portão 02. Chama a saída, mantendo todos os pés na altura do controle. Despachado, pronto. Dono 885, essa identificação via BOMP, desça para 4.6, o ajuste 1.0.1.3. 1.0.1.3, vai descer via BOMP para 4.6. Chame centro Recife na frequência 1251, alternativa 3325. 1251, 3325, 3825. Sou 16, está 6 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame o controle IEL na frequência 120.1. Decolado ao 02, controle 1, análise decimal 8, bom voo. Controle 1, 99, decimal 8, observo 0. Pode ver que serra ali, mantendo 7. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Serra Golfiosca, decolou da 197, fazendo curva à direita. Serra Golfiosca, mantendo meu pé no curva da Serra, toque na parada barra. Passou uma meia, desça para 2.100, o ajuste padrão, está autorizado em LSX, reporte localizador. 0 graus, como 09. decolado aos 04, controle 1, decimal 8, por favor. 1, 9, decimal 8, obrigado. 9964, prossiga para 3310, ajuste padrão. 0-0, padrão. Azul 4, nomeia padrão, está? Mantenha a boa na resposta estabilizada, azul 4, nomeia. Ok, estabilizado, está pronto. Controle, o Papa Romeo, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, 1-6, direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporte 20 milhas afastado de Salvador, Serra. 256-02, está livre, chame o cara. O 1964, boa tarde, via mar, direita ao 050. 1964, prossiga para 2010, eu segui o traço da frente, está 8 milhas, é um Ecron 97, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, o 1964. Tango Oscar, apagou o seu controle? Para serviço de informação alerta, chame na frequência 1288, alternativa 1260. Cada 5-4-1-6. O 5-4-1-6, chame torre na frequência 1-8-9-9-5. 18-9-5, ajuda a dar. O número 4 mantém a chegada, número 4 na aproximação. Azul 4-1-6, boa tarde. Boa tarde, 4-1-6, reporte o externo. Tempo sobre o voo em Camaçari? Até quanto tempo sobrevoa Camaçari? Gente, reporte para o pouso. Pouso 008, a sua identificação. Está em contato com a DAS, eu tenho uma milha sudoeste de Salvador, vou em Mari para receber a chegada e deixa até o 060. Boa, Mari, deixa o 060. Com o 1964, vou em SAP na presente. Horas 36, autonomia, alterna Bahia, ponto espera, torre no nome de telefone 5, ajuste no 0, no 3, no 256. 1-1-6, solo, aos 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita, 2-1-1, agora. Zulu 44, o restante conforme. 360 nível, Israel, Leda, Mótima, a saída. Decola da 1-0, direita, após 1-4-4, código 1-1-9-8, controle. Maranhão 395, autorizando Guarulhos, Zulu 360, viata Zulu 14, canal 0, pai, direto bate, Zulu 44, contando o plano. Pega da Leda, Mótima, primeira curva à direita. Eu chamei minha tese na 5, aguarde um minutinho, vou pedir para o senhor corteje novamente. Romeu, Magdalena 506, na escuta do controle. falar da Zona 5, controle 1, na décima 8, por favor. 9-8, bom dia, 256. Salvador, boa tarde, 1-2-5-6. 1-2-5-6, boa tarde, contato radar, seguindo para o 370 via Puca. Ok, via Puca, 2370, 1-2-5-6. 1-1-6-4, prossiga para 2010, o ajuste padrão da autorizaria elétrica, a ponte localizador. 2008, desça para 3.000 pés do ajuste padrão. É seguir o trato da frente, está a 9 milhas, é um bom que está estreito. Paciente, o trato 2008. O 1885, estabilizado, avistando a pista. O 1885, chame torre na frequência 198, decimal 95. Passar na torre 1895, 1885. Salvador, gol 1885, passando Simbra, embaixado e travado. 1885, informo toda a pista 1-0 em uso, toda a extensão, desconsidere as marcações. Livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 3. Paciência da pista, livre pouso, pista 1-0, gol 1885. Passando na sua consciência 35, gol 1-2-5-6. Estabilizado em 1-9-4. Gol 1-9-4, chame torre na sequência 1-8-9-5. 2008, prossiga para 2010, autorizado e eletrique, aposto localizador. 2000, autorizado aqui, aposto na rocha, gol 2008. Paz, gol 9, paz, passa a dona, estabilizado. Paz, externo. Carlos 20, liga à direita, só 121 decimal 1. Direita, só 121 decimal 1. Direita, 21, 885. Solicite ao centro na frequência 1245, alternativa 2685. Existem 25 decimal 45, alterna 26 decimal 85, gol 1256. Pouso, descendo 0, descendo 0, 1-3, poderia confirmar sobre a estação do fogo? Foram feitas as marcações, porém só passa a valer a partir de amanhã. No momento, toda a pista em uso. A sete grata, toda a pista em uso, 1-9-4. Foi, 1-8-5. Siga. Negativo, 1-2-1-9. 2-1-1. 2-1-1, tá. Estabilizado com 2008. 2008, chame Tony na frequência 18, decimal 95. 78952, ou 2008, boa tarde. Solos 23, liga direita, solo 121, decimal 1. Liga direita, 121, 121, 121. Informa toda a extensão da pista 1-0 em uso, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1-0 no 3. 3-0 pouso, 1-0, toda extensão, 1-0-0-8. Recife autorizado via Lanceta 1-7, restante conforme nível 3-5-0, saída Tucajama-Aracaju, decolada 1-0, esquerda, 5-1-5-4, código 1-1-9-8-4. Confirme. 5154, código 6142, 5154. 5154, né, no caso. Nova, Salvador, Canal 6, tá? 159, agora, 510, Salterna, Galeão. Confirme? P315, prossiga com a informação em táxi. Táxi, com 159, 511, Galeão. Eita, ponto espera, turno no 9195, ajuste 190 no 3615. Eita, 18, 95, ajuste padrão, né, o voo 1168, ingresso Juliette, portão 02. Concordia para o 1164, ele é extra também? 02, portão, 164. 1164, desculpa, transporte 5154. Atenção, 72. Sérgio. Ah, bom, 202. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, com 2008. Uma 326 por identificação. Salvador, você é uma 305? Uma 305, plataforma da Cima para 360 via Dael. 360 via Dael, você é uma 305, pode valer, Duca? 2000 pés, autorizado isso. 2000 pés, você é uma 305, obrigado. Uma 326. Salvador, vou ITAP para intercepção de chegada e desça até o 050 e mantenha a velocidade para o CPTAP. Leandro Cabral, você siga. Ah, não escuta esse controle mais direto, 110. Controle, mais direto meu, siga pra fora, se a Índia com Índia já visual. Mais direto meu, tem frequência livre. Boa 966, a sua identificação via Mari, deixa o 060. Zona 54, boa tarde, via Mari, prossiga a lista para o 070. sua cintura. Paranha 326, Rua Iduna, prossiga para 2000 pés, está autorizado em alerta que tenha posto de localizador. Paranha 315, chame Centro Recife, na frequência 9251, apenas que 3325. Recife 951, alterna 9325, 663, 95, boa tarde. Só que eu mantenho nos corredores é Porte Paris, piano 1510. O ajuste padrão. 4.000, 1.014, 9.00 e 13. Número 54, deixa o 050.